vezes você me trai, me sinto só, tão sozinho. Sou Anunnaki de um mundo distante, é o que eu sou. Às vezes sonhos bons, minha estrela, vim de lá. Seja o que for, seja onde for, somos um. Às vezes você só necessita de um lugar, mesmo ausente, está lá. Possa voltar pra mim, me traz de volta. Simplesmente temo que você me machuca de um jeito que eu não possa me curar. Às vezes eu não sei o que fazer, o que fazer. Sei lá, sei lá. Anunnaki é o que eu sou. Sou Anunnaki. Existe algo bem maior, minha estrela. Às vezes.